andrecedesmoral.com.br. De baixinho, ó. De baixinho. Meu crédito foi dado, novinha. Então preste atenção. Se eu te pego na rua, depois do horário eu te levo pra casa, vai ser botar. Meu crédito foi dado, bê. Então pega a visão. Se eu te pego na rua, depois do horário eu te levo pra casa, vai ser botadão. Bota, bota, bota, bota, botadão. Te pego na rua, depois do horário. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. Eu boto, boto. Você vende quatro pedindo que eu boto. Boto, boto. Você vende quatro pedindo que eu boto. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. André Cedês, o moral de Bicoara.